Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações futebolísticas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 196º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! E neste episódio 196... Vamos retomar aqui uma tradição de 4 anos atrás, quando lançamos um episódio em que falamos muito bem, só que não... sobre a Copa do Mundo, na casa na Copa da Rússia, e agora vamos falar a respeito da Copa do Catar. Por isso esse maravilhoso título que vocês estão vendo no título do episódio, que é Vá te Catar, né? Mas para mandar a seleção brasileira se catar ou não, eu trouxe aqui a minha voz de veludo de estimação, seu pensador louco, fala Belabor. Cara, essa promete ser uma Copa muito explosiva. Tá bom, ok, tudo para você. E para ter alguém aqui que pelo menos entenda um pouco de futebol para falar nesta conversa, porque o pensador não entendeu uma porra nenhuma, trouxemos aqui diretamente do Papo Canela o senhor Felipe Canela. Fala, meu querido. Fala, pessoal, tudo bom? Vamos falar dessa Copa estranhamente diferente, numa época diferente do ano. Vai ser tudo diferente, sim. Nem bebida a gente pode tomar lá direito, né? Cerveja, nada. Eu achei um absurdo, cara. Absurdo. Diferente é o nome para esta Copa. É. Com certeza. Então tá. Então falaremos daqui a pouquinho sobre todas as polêmicas bubilos que tem nesta bendita Copa. Depois dos recadinhos, vamos lá. Senhores e senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, bora? Aqueles que querem mandar um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Vocês que querem mandar um e-mail, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que sempre manda suas vídeos respostas, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Aqueles que querem mandar uma tweetada através do Twitter, basta mandar para @paranerd, aqui tá tudo certo. Você que ainda gosta de estar lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerd e você vai ver os posts por lá também. Você que quer interagir com a gente e tem uma conta no Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerd no hub multicultural do Paranerd. É muito bom, hein? Você que quer dar um pulo lá no YouTube, ver o canal do Paranerdia, ver os episódios feitos em live e os outros quadros que já estão lá do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente, a dar saltos mais altos, continuar fazendo podcast com a qualidade que tem, basta acessar os endereços apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Agora você que quer fazer uma contribuição de qualquer valor, basta dar um pulo no seu site do banco favorito e fazer um Pix para o Paranerdia. A chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br com o valor que você julgar justo. Então, basta dar um pulo lá, fazer aquele Pix maroto e ajudar, e a gente vai ser grato até a próxima contribuição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio. Ei, Luke! Eu sou seu pai! Estamos de volta, então tá. O ano é 2022, não acabou ainda não, ainda vai ter Copa, ou tá tendo no trâmite tempo-espaço-temporal da gravação, entre a gravação e o lançamento desse episódio, já deve ter rolado pelo menos um ou dois jogos dessa bendita Copa. Pra datar direito essa porra desse programa, nós estamos gravando no dia 19, que é justamente a véspera da estreia desta bodega, dessa Copa, que vai estrear com um evento futebolístico que vai mudar a ideia de futebol na história da humanidade. Catar e Equador. Jogo ruim. Jogo ruim, muito ruim, cara. Veja a hora de perder. Apesar de que amanhã a gente vai estar fazendo uma live depois do jogo pra gente comentar um pouco o que foi. Se foi um jogo bom, né? Porque, pelo amor de Deus, não dá pra esperar muita coisa. Não, mas sacanagem, Felipe. Pela tua previsão, como é que tu acha que vai ser Catar e Equador? Cara, na previsão futebolística é pra dar Catar. Desculpa, é pra dar Equador. Mas pelas notícias que estão aparecendo aí de que o Catar deu uma malinha ali para alguns jogadores do Equador, aí a gente já fica meio... Será que teve uma ameaçazinha por trás, alguma coisa assim? Ah, aquela imagem então do pessoal do Catar passando pelo pessoal do Equador e fazendo aquele sinal de cortar a garganta, então não era um gesto amistoso, você diz? Tá rolando aí umas imagens que a gente não sabe se é fake, né? Mas que a gente sabe que é possível, não é impossível de acontecer, né? No Catar, pelas notícias que vieram, desde que a sede foi escolhida até hoje, a gente sabe que é bem provável que aconteça mesmo. Oferecer uma graninha pra galera do Equador e lá a gente fazer um... Cara, o Blatter tá pedindo desculpa até hoje. Deixa a gente fazer um, é ótimo. Ai, mamãe. Bom, para quem não sabe, a Copa do Mundo desse ano vai acontecer agora entre 20 do 11 de 2022 e 18 do 12 de 2022. Diferente de todas as outras Copas, os jogos vão ser feitos todos no mesmo local, nas cercanias da capital lá de Doha, do Catar. E também é a primeira vez que a Copa é feita no final do ano. Dizem as más línguas que é por causa do calor equatoriano que acontece no Catar, porque lá é região desértica, né? E a galera não ia aguentar jogar futebol nos 70 graus à sombra que faz na porra do Catar, né? Mas tem gente também que diz que é porque teve pandemia, porque teve putaria, porque o povo queria ver quem é que ia ganhar as eleições no Brasil. Mentira. Mas... ai, ai, ai. Tem historinha, tem pra tudo. Felipe, tu sabe mais ou menos o que pelo menos se diz de oficial, de por que a Copa tá sendo realizada no fim do ano? Não, mas a oficial é isso mesmo. É porque faz um calor extremo. Já faz calor hoje. Tanto é que, se o pessoal tá vendo as notícias e os vídeos, a seleção inglesa com a cara no ar-condicionado, no meio do campo, cara. Assim, no campo de treino, parava o treino, eles iam, tava a cara no ar-condicionado, ficava lá. Ah, mas se tá fazendo calor em novembro, podia jogar em junho, julho. Não, mas porque é um absurdo, junho e julho é um calor muito, é como você disse, deve ser 70 graus na sombra mesmo, cara. Mas aí tá aqui, Felipe, que não me deixa mentir sozinho, que ele olha pra esse povo sofrendo no calor e com toda a sua gana, com toda a sua estoica simplicidade cearense, ele só fala, aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Pô, mas então, mas o que você tá dizendo, desculpa, Felipe, te cortar, o que você tá dizendo, então, é que isso pode ter sido uma estratégia da nação hospedeira da Copa para tentar ganhar algum tipo de vantagem. É como se a gente marcasse uma nova Copa do Mundo no Brasil e decidisse fazê-la acontecer, sei lá, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que tem um clima muito parecido com o do Catar? Eu acredito que não. Ter. Acredito que não. O Catar não vai longe, cara. Eu acho que devo pensar que eles são realistas, né, cara? Catar, no máximo, vai fazer o que os Estados Unidos quis fazer em 94, que é chegar até as oitavas. Poder aparecer bem e tal, pra não sair na fase de grupo. Chegando até as oitavas pra ele, eu acho que tá ótimo. E no grupo que ele tá... Cara, se ele passar da fase de grupo, eu já acho que vai ser tão lucro pra ele. Pois é. Então, mas é possível, né? Não cair num grupo tão forte. É que eles não são o Brasil que caiu na mamata, que é o grupo daqui do Brasil, né, Felipe? Ah, não sei, cara, não sei. Não sei se tá tão mamata não, cara. Felipe! Suíça... Como é que é? Suíça, Camarões e quem? E a Sérvia. Mas e a Sérvia? A Sérvia tá jogando bem, cara. A Sérvia, beleza, então pronto. Passa o Brasil e a Sérvia. E porque então... Suíça e Camarões não, mas né? Mas Suíça também tem uma seleção legal, cara. Bacana. Não é uma Alemanha. Não tô dizendo que é uma Alemanha, nem uma Holanda da vida alguns anos atrás. Mas a Suíça, por exemplo... Ah, vai falar de 2010, 12 anos atrás. Mas a Suíça ganhou o primeiro jogo da Espanha lá na África. O primeiro jogo da estreia. Ganharam da Espanha, que foram campeões no final da Copa, né? A Espanha e a Suíça tem alguns jogadores, tudo bem que estão velhos alguns, né? Mas um jogador que dá pra... Assim, você não pode... Essa não vai ser a única vez... Olha só, essa não vai ser a única vez que eu vou citar esse cidadão aqui. Mas o Felipe Dyer, que é um TikToker / YouTuber... Felipe Dyer. Muito, muito bom, cara. Que o cara pega os países no mapa mundo e bota a boquinha... No país, para um país falar com o outro. Cara, vocês têm que ver o vídeo da Suíça, do Camarões e da... Qual é a outra ali do Brasil? É Suíça, Sérvia e Camarões. Sérvia. Que a Suíça curtindo com a cara da Sérvia, tal e coisa, e a Sérvia também tirando uma com a cara da Suíça. Aí entra o Camarões, entra na conversa e fala, ué, mas... Não tá faltando o quarto país desse grupo, não? Aí você ouve uma risada no fundo. Que é o Brasil. É claro, aí né? Todo mundo, caralho, o Brasil, fudeu. Ih, Rafa, eu acho que esse jogo vai ser muito interessante. Porra, é muita zoeira, cara. Mas aí vai ficar... Você acha que o Brasil, então, tem boas chances pra essa Copa? Assim, porque talvez essa seja uma das Copas, assim, que... eu menos gostaria que o Brasil ganhasse. Pô, a gente tem uma seleção mais biroleirista que eu já vi. Assim, o Brasil tem chances porque tá jogando bem melhor, tá invicto, tá não sei quanto tempo aí, não sei, mais de 15, 20 jogos, tá jogando bem, tem uma defesa boa, fantástica, apesar do Daniel Alves, acho que não vai ser titular. Tem um ataque muito bom, tá uma seleção... Chega como favorito, e isso não é bom. Toda vez que a seleção brasileira chega como favorita, ela meio que se fode, entendeu? Mas a primeira fase, cara, vai brigar Suíça com a Sérvia pra ficar em segundo. Camarões, diferente, a seleção africana é boa, mas ela é boa geralmente nas Olimpíadas, que é uma galera mais né? nova e tal, e dizem eles que tem muito gato. Eles têm um histórico muito bom de Olimpíada mesmo. Pois futebol, é. Futebol já não tenho tanta certeza, né? No profissional já é complicado, a seleção... Eles são fortes, mas não são tanto como os olímpicos. Né? Então, bora começar a colocar o elefante na sala. Não, pensador, não é você. Polêmicas da escolha do Catar. Vamos começar com a mais óbvia de todas, que puta que pariu, por que o Catar? Dinheiro. Porra, dinheiro. É, não tem outra. É dinheiro, cara. É, não podemos esquecer que teve Olimpíadas durante a Alemanha nazista, né? Não foi assim, talvez, a escolha mais sábia de se fazer. Durante a ditadura argentina também, né? Mas aquela Olimpíada de 36, tu fala, né? Sim. Mas ela já tava às caras do mundo já? É porque eu penso assim, é diferente de hoje em dia que você tem a comunicação mais fácil de todos os lugares, que você vê um país crescendo os olhos por cima de outro. Chega a comunicação, hoje chega mais rápido. Será que naquela época, eu tô falando como leigo, tá? Uma pergunta. Não, beleza. Naquela época ali, 36, será que chegava a informação tão forte pros outros países? Ou eles, será que tomava uma surpresa quando chegava lá, tipo, um negro chegando na Alemanha e, sabe, sendo hostilizado ali por fora, nos bastidores? Que bom que você comentou isso, porque sim, Hitler já era chanceler da Alemanha naquela época, o pessoal já sabia quais eram as intenções, afinal de contas, ele já tinha lançado Mein Kampf, aquela bosta de que sequer pode ser considerada aquele livro dele. E foi muito interessante você falar de um atleta negro, porque foi, eu não vou me lembrar do nome dele agora, porque eu sou uma besta desmemoriada, mas ele ganhou uma prova de corrida. Ele era um velocista estadunidense, ele ganhou a prova de corrida, ganhou medalha de ouro, e Hitler se recusou a cumprimentá-lo e ou colocar-lhe a medalha, o que basicamente já diz muito sobre isso, né? É o Jesse Owens. Jesse Owens, muito obrigado, ele mesmo. É. E foi bonito de ver. Filmaram ainda mais, ficou até hoje, tá no YouTube, se quiser ver. Sim, pro lado do Jesse Owens foi lindo, porque ele basicamente fregou na cara de toma aqui, filho, toma desgraça, que é o negão aqui chegando aqui, arregaçando com vocês. Toma aí a tua raça superior, filho. Olha só. É, toma tua raça superior, filho da puta. Quando o Qatar foi escolhido, o presidente da FIFA ainda era o Joseph Blatter, né? Era, vixe, agora tu me pegou, não lembro. Era, porque até hoje o Blatter tá pedindo desculpa pra Deus e o mundo por ter escolhido, deixado o Qatar virar a sede da Copa. Ai, mamãe, mas tá. Aí o que acontece? Outras polêmicas que também estão acontecendo, uma mais óbvia, né, é que a porra do governo Qatar é o caralho de uma ditadura, né? Sim. Isso aí não tem nem o que discutir, né? Não é nem uma coisa... Não, isso é um eufemismo, é um exagero da tua... Não, é o caralho de uma ditadura mesmo. Exato. Tá? É a porra daqueles governos tipo... Emir da puta que o pariu, dono da porra toda do país, o caralho é quatro. É nesse estilo de governo, né? Uhum. O que, por sinal, tá causando os maiores quipocós do mundo no que tanja, por exemplo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por exemplo, não pode beber bebidas alcoólicas na porcaria do país, porque é contra os dogmas religiosos da porra do islamismo e o caramba quatro. Aí, pensador, meu amor, conta para aqui para os ouvintes o que tu contou para mim e para o Felipe agora em a pouco em relação à cerveja que seria vendida no Catar. Muito bueno, então... A Budweiser, que estava ali patrocinando o Qatar, mandou não sei quantos zarilhões de cerveja para lá e foram proibidos de vender a cerveja. Ao que eles marketingmente, inteligentemente replicaram, dizendo que não tem problema, que eles iam só manter o estoque parado e a nação que ganhasse iria levar todo o estoque de graça. Ao que você respondeu na época, na hora, e você estava muito certo que não, que a maioria dos jogadores não pudesse pagar isso sozinho, cara. Mas ainda assim, você receber de presente, assim, uma montanha de serva, é assim um negócio que eu ia olhar para a medalha e falei, enfia essa medalha no cu, me deixa com a cerveja aqui. É o sonho molhado do Zeca Pagodinho. Porra, do Zeca Pagodinho não, porque ele bebe Brahma, mas eu bebo qualquer merda alcoólica que botar no meu sonho molhado, com certeza. Mas se derem uma montanha de Budweiser pra ele, tu acha que ele não bebe? Eu acho que ele vai trocar. Eu acho que ele vai trocar tudo por Brahma. Né? Aí o que acontece? Outra polêmica, essa assim, muito, vamos dizer, séria, é a parada de que morreram mais de 6.500 operários durante a feitura da porra dos estádios da Copa do Catar. Vocês ouviram essa conversa, né? Sim, mas desde a construção lá dos estádios, da cidade, não tá tendo notícias de morte, sempre sendo abafada e alguém jogou uma merda no ventilador e espalhou a verdade. Pois então, né? Nação despótica, ditadura e tal, extrema-direita, assim, não é assim um estilo de gestão que se preocupe muito com direitos trabalhistas, que saca a insalubridade dos empregados, né? Direito então, trabalhista, meu filho, eu acho que eles não estão preocupados nem com direito humano, quanto é, mais com não, direito trabalhista. É, exatamente. Exatamente. Você mesmo estava falando assim dos impedimentos que teve. Teve um repórter norueguês que estava reportando, o jornalista estava jornalando e foi impedido sem estar fazendo absolutamente nada de errado, e com permissão para filmar, fotografar e o caralho a quatro ar. E foi impedido, teve a câmera tomada e depois recebeu apenas um pedido de desculpa. Nós erramos, já esfolamos vivo o policial que te prendeu e vida que segue. Cara, mas foi de uma coisa maravilhosa, porque era uma entrada ao vivo, né, da TV norueguesa lá, né? Aí os caras pegaram e tomaram a câmera. Ele na hora chegou: ô, meu filho, eu tô com autorização pra gravar aqui. Você vai fazer o quê? Vai quebrar a câmera? Nós estamos ao vivo, o pessoal tá vendo. Você fazer essa merda. Vai me devolver a câmera ou vão ficar nessa putaria agora? Porque vocês me deram autorização de estar aqui, tá? Aí, caralho, os guardas ficaram com a cara de cu. É, ele falou até assim, vocês convidam a gente pra isso? Vocês convidaram o mundo inteiro pra isso? Né? Puta que pariu, cara. Vocês falando da morte, cara, na África, morreram duas pessoas em 2010. No Brasil foram 5 operários. E eu não consegui achar o da Rússia, cara. Mas porra, de 2 pra... Você falou quanto? 6.000 e tanto? Pra 6.500, que pariu, velho. É, gente, Rússia, cacete, cara. A Rússia teve 21 mortos. Ah, não é certo também, né? Mas porra, de 21 pra 6.500, caralho. É, na Rússia ainda tão conferindo se os caras morreram mesmo. Assim, as investigações policiais russas não são muito rápidas. Você não pode confiar, mas assim, apesar, pro bem e pro mal, sempre vai ter aquela galera que passa um pano bonito pra esse tipo de coisa, né? O próprio Robbie Williams, aquele dublê de cantor que tenta recuperar a carreira dele, tá há não sei quantos anos sem um hit. Não confunde com o Robin Williams, o comediante morto, favor, mas Robin Williams, porque, o britânico. Principalmente porque esse coitado já morreu, né? Exatamente. Robin Williams defendeu o Qatar e criticou músicos que rejeitaram se apresentar na cerimônia de abertura da Copa Mundial de Futebol de 2022. Para o artista, seria impossível boicotar todos os países que violam direitos humanos. Não, é por isso que eu chego e eu falo o título desse episódio, Avate Qatar. Pois então, velho, assim, não são tantos países assim no mundo que violem os direitos humanos ao nível do que o Qatar faz, e dentro deles, menos ainda, que estão elegíveis a sediar uma Copa do Mundo. Então, Robbie Williams, um falador de merda aí com com pedigree, né? De fala merdista, está falamerdando mais uma vez, né? Não podemos lembrar, ele foi o cara que eu acho que foi na Copa da Rússia, não foi? Que ele também fez a abertura e mostrou um dedo médio para as câmeras ao vivo enquanto fazia isso, dublagem de si mesmo, não foi isso? Ah, foi, eu isso. Não vi. Eu não vejo a abertura de Copa. Não, mas isso foi. Foi. Foi isso, né? Cara, continuando nas polêmicas catares, né? Além da proibição de bebida alcoólica, porque, como falou o pensador, o estoque todo da Budweiser vai ser prêmio do vencedor da Copa. Maldito! Né? E o que que a Budweiser vai poder vender aqui no Qatar nesta Copa? A Bud Zero, né? Que é a porra da Budweiser sem álcool, né? E o pior, cara, é que pra não ofender os xiitas da porra lá do islamismo, os quiosques da Budweiser vão ser no subsolo. Caralho. Dos estádios. Caralho. O cara entra no estádio pelo térreo normal, vai pra cima pras arquibancadas normal, mas se quiser uma Budweiser vai ter que descer no subsolo, que os troços estão meio escondidos, assim, num canto, no quiosque. Aquele porão escuro, úmido e umbroso, entre os gritos de dor. Só que diferente do teatro escuro do Pensador que não está a prazer, esse é só de sacanagem mesmo. É, não, esse aí é realmente o... Não, do Pensador não é de sacanagem também, não? É, mas outro a sacanagem, tipo de sacanagem do Pensador não é sacanagem, é prazerosa. Melhor, né? Né? E ao preço de, acredite se quiser, $25 a garrafinha. Mas por $25, irmão, o valor nossa. Brasileiro que deram aí tá errado, né? $25 deu quanto que ele falou? R$79, tá mais ou menos isso. Assim ah, que o dólar? O dólar? É verdade, tá certo. Não, cara, tá errado. É, mano. Porra, $5, cara, por uma garrafinha. Daquela garrafinha pequena, tipo cooler, da porra da Budweiser, cara. É, eu fiz humanas, então eu não sei se tá certo essa conta, não. Eu acho que é menos, mais barato que $25, pra dar R$73. Não, 79, amor. Quanto é que tá o dólar aí? Na verdade, com o dólar de 5 reais, ficaria R$125, né? Por uma latinha de cerveja... Vai, mas é cara catar. Pra caralho. É, não pra deixa de ser cara. Sem álcool, cara. Ah, não vou. Morra o universo, é não, pra vou. Não vou. Não pego, cara. Mas, nossa. Queiram saber vocês, queridos comparsas dessa conversa, que essas não são as únicas proibições que os torcedores mundiais vão ter lá no Catar. É, tem uma que eu tô bem vocês curioso. Vocês sabiam que é proibido contato físico de qualquer natureza em vias públicas? Sim. Olha aí, mano. É. Mas aí não pode nem dedinho com dedinho, assim, medinho com outro. Assim. Não. Mas eu não sei qual foi o país que eu vi que os homens andam, e é comum isso, os dois homens andam com os dedinhos assim, entrelaçados na rua, como se fosse um casal, sabe? É, mas são você amigos. Tá com... Tá bom, amor, você tá me comparando um mindinho colado no outro entre dois homens e as putarias que ocorrem nas torcidas quando ganham o time que você tá torcendo. Não, eu tô perguntando, mas porque se não puder nem um dedinho assim, porque aí é foda, né? Como é que eles vão controlar esse povo tudo? Um abraço. Não, mas tipo assim, se o cara tá lá com a esposa dele, se o cara tá lá não com pode. O marido dele, se a esposa tá lá não com pode. A esposa não pode. Dela, assim, eles não podem se abraçar. Nada, nada, nem se lindo. Não pode nada, você tem que andar. Não pode nem se encostar, Pensador. Eles não podem nem se encostar. É. Que país delicioso de se. Mas no estádio, eu vou quando... colocar isso na minha lista agora, cara. Eu quero ir pra lá pra conhecer esse lugar tão hospitaleiro. Cara, engraçado, eu lembrei de uma coisa agora. A primeira vez que eu ouvi falar em Catar foi em 94, quando eu jogava o FIFA no Mega Drive. E eu sempre jogava com a Alemanha. E eu conseguia. Pô, é o único país do videogame que eu conseguia fazer gol do meio de campo quando eu batia a saída de bola. O Catar já era uma merda no mercado. Já era, cara. Cara, eu vou gravar qualquer dia, eu vou gravar um aqui, ver se consigo jogar ainda, fico 94, vou botar aí, só não me chamar de mentiroso. Aí, cara, tu imagina como é que vai ser comemoração. Você impedir que a galera da torcida do Brasil comemore do jeito que eles comemoram quando saiu o gol no meio da arquibancada da porra do estádio. Falando nos estádios, né? Falando nos estádios, um papo que me veio à mente agora. Vai ser um negócio tão esfuziante quanto aplaudir um jogo de cricket. Assim, a bola vai entrar, vai gol e o pessoal vai ficar... exato. É isso que eu tava pensando. Vai ser uma merda, que eu tô batendo palma. Aquelas palminhas pausadas, assim, pra não... cara, mano. Pra aquelas não denotar de... sentimentos. Não, aquelas palminhas de teatro de ópera, né? Que é bater a ponta da mão na palma, ponta... né? Assim. Aquele vídeo antigo que o pessoal usa como meme, assim, as senhorinhas batendo palma, aquele filme antigo. As senhorinhas batendo palma no teatro. Caralho, que merda, velho. Isso é um absurdo, cara. Eu tô tomando conhecimento disso agora, cara, e infelizmente, quando eu ficar milionário, eu não vou visitar o Catar. É, eu tinha até reservado uma camiseta que dizia Maomé, teu rabo é mó filé. E acho que não seria muito bom de minha parte usar essa camiseta lá. Ó, visto o quanto tu já tá acostumado a apanhar do Dea Xagu, acho que de repente pode ser realmente... até um fetiche teu, né? Rapaz, outra dúvida. Vocês lembram da Larissa Riquelme, da Copa de 2010? Sim. É torcedora paraguaia. Será que vai ter aquilo lá? Não, acho que não, né? Vamos botar um pano geral, né? Rapaz. Eu queria saber... É que eu não tenho esse dado pra te passar, meu amor. Mas eu queria saber a quantidade de torcedoras que foram disponibilizadas para viajar pro Catar, porque eu acho que teve proibição até nisso. Nossa, cara, vai ser uma Copa muito... Ai, meu Deus, água com açúcar, velho. Se o futebol não surpreender, meu Deus do céu, velho. Que vai ser a Copa muito água da bica, cara. É, cara, meu Deus do céu. Sopa de aí bila. Aí falando nos estádios, como lá vai estar quente para um carvalho, né? Estão prometendo que os estádios vão ter ar-condicionado. Como é que é isso, seu Felipe? Já tem ar-condicionado. Eles passam num sistema de tudo entre, além de ter os normais, né, por cima. É, eu vi um vídeo dos caras mostrando o que tem por dentro das arquibancadas, assim, no pé do cara, sabe? Fica saindo no pé e na cabeça da pessoa que tá na frente, e quem tá atrás também vai recebendo isso por diante. E ao redor do gramado também, pra poder resfriar a chuteira dos caras, resfriar o gramado, tudo. Vai ser a grama mais fresca da história. Pode crer. Ai, mamãe. É, cara. Agora, assim, uma coisa dos estádios curiosa que eu achei, que esse esporte espetacular eu não assisto há muito tempo, é muito chato, mas esses dias eu peguei assistindo, semana passada, cara, e me surpreendeu o tamanho dos estádios, porque, porra, o Castelão aqui no Fortaleza, ele tem 60 mil lugares, 66 mil lugares, uma coisa assim, né? E às vezes lota demais. Lá, o maior estádio que eu vi, até então que eu lembro aqui de cabeça, é 50 mil. 50 mil na Copa do Mundo, velho. Você tem que levar em consideração, cara, que lá é um país pequeno. Eles não estavam prevendo a quantidade acachapante de gente que vai pra porra de uma Copa do Mundo. E fora que já existe as piadas, né, somente por parte dos outros países, né, de que os caralho dos catares vão fazer com essa porra desses estádios depois que acabar a Copa. Elefante branco. Tipo, não, vai virar tipo o Brasil. Arena do Pantanal. Sim. Manaus, Recife. Recife tem 3 times, tem 3 estádios e eles construíram um quarto. Que pariu, velho. É de reserva. Que noia é essa, velho? Por causa de furar um dos estádios. Cara, isso é um absurdo, velho. A gente ri de nervoso, porque é muito... Que pariu, cara. E aí, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor, com uma notinha de rodapé. Esse quarto estádio que os três falaram aqui é um estádio daqueles desmontáveis. Assim que acabar a Copa, esse estádio em específico vai ser desmontado e o material utilizado para outras coisas. Isso daí eu vi numa notícia, gente. Um abraço e continuem com o episódio. Ai, ai. Mas é isso, imagina, os caras tão... cara, olha só, tu imagina que aqui no Brasil eles pelo menos botaram os estádios cada um num canto do país. Lá tá tudo no mesmo lugar. Que eu acho que foi também um negócio assim, meio que... Não, é mal mandado para um país de tamanho continental como o Brasil, né? É porque aí foi política, politicagem, porque tudo bem, eu moro em Fortaleza, eu queria que viessem jogos para cá, claro que eu queria, né? Mas se você for pensar na organização de uma Copa do Mundo que dura 30 dias, são 7 jogos só, é um torneio de tiro curto que a gente chama. Por que botar numa distância gigante, velho? Ah, mas nos Estados Unidos é grande também, conseguiu. A infraestrutura de transporte é outra. Sim, eles podiam ter feito beleza, vai ter a Copa do Brasil. Eles podiam ter feito a Copa do Brasil inteira no Norte ou no Nordeste, pelo menos valorizava aquela área específica ali. Exato, mas poderia ter o feito norte, pelo menos o Nordeste, que ficava mais ou menos mais próximo assim. Não, mas tudo bem que eu entendo que as outras regiões, Centro-Oeste, queria Sudeste, beleza, contempla todo mundo, mas deixa todo mundo lá durante muitas fases, assim, deixa essa primeira fase aqui vai se concentrar aqui no Nordeste, no Norte. Na segunda fase a gente leva mais pro sul e vai levando pra onde quiser, entendeu? Eu acho. Isso assim. Enfim. É uma merda. Bem, as coisas como que. Como a gente não tá falando mal da Copa do Brasil, porque a gente já sofreu bastante com ela, lembra? Oh, yeah. 7-1, né? Uhum. Tá bom, vamos parar por aqui, vamos continuar falando mal do Catar. Pois é, mas a Copa do Catar, esse estádio com menos pessoas era um ponto contra eles, né? Pra não ser sede. Ah, 50 mil? Ah, não, então não rola, cara. Vamos botar quanto canto que tem maior, que dá mais, sei lá, na Europa, na América do Norte, enfim. Mas não sabemos também o quão proibitivo viver no Catar, assim. Você imagina que se algum dia fizerem a Copa na Coreia do Norte, o estádio vai ser gigante e na plateia vai ter o quê? O Kim Jong-un e um acompanhante. Não pode crer. Né? Por aí. Né? Apesar do que, já contam as más línguas que Vossa Insolência Imperial, o Emir lá da puta que pariu do Catar, ele não vai assistir jogo nenhum nos estádios. Ele vai assistir no quarto presidencial de um hotel que foi construído só pra ele. Olha aí. Peraí, mas se o hotel foi todo construído pra ele, todos os quartos não deviam ser presidenciais? Não, mas é... aí, meu filho, é a suíte Master Blaster Emirística. E já que estamos falando de coisas esquisitas, que tal Laib, o mascote pano de chão voador do Catar? Então, bom pensador, meu querido, o senhor que tem esta verve eloquente e vocabulário miravilhoso, por favor, descreva Laib. Cara, Laib é tipo pano de chão daqueles que você compra 10 por 10 real que o cara vem te oferecer quando você tá no boteco comendo uma coxinha com um elástico preto em cima no coco. Mas, é, na boa, eu sei que eles quiseram fazer parecer que era um turbante, mas a ausência de cor, pra mim, só fez parecer que atropelaram o Gasparzinho. Sabe, cara? E mais uma vez, dando outro link para o senhor Pedro Dyer, eu vou botar aqui na descrição do Paranerdia o vídeo do encontro de mascotes entre Laib, Canarinho Pistola e Fuleco. Cara. Maravilhoso, é maravilhoso. Sensacional, de tão engraçado, cara. Muito bom mesmo. Cara, mas por quê? Botaram um tapete voador, pano de chão, meio turbante da puta que pariu fantasminha pra ser mascote da Copa do Mundo, caralho. Pelo menos que botasse uma parada colorida, né? Algo mais vibrante, que fosse mais chamativo, sabe? Que botasse alguma coisa que tivesse perna pra chutar a bola, porra. Personalidade, qualquer coisa, cara. Isso é um erro de design profundo, cara. Ah, mas aí você não vê a pressão que o cara do marketing tava lá, cara, com o Chico olhando pra cara dele, pô. Vai ser o seu turbante, o seu turbante. Faz desse jeito aí, senão... É. Né? Sabe, cara? Cara, vocês têm ideia de que este é literalmente o primeiro mascote da Copa que não vai chutar a bola? Pode crer. Olha aí. Verdade. Não tem perna, o filho é de uma puta! Ele vai chutar a bola com olhando, olhando por aí, foi um erro de marketing. Eu gostaria muito que a Quebol Água Sanitária tivesse patrocinado a Copa, que ela podia usar esse mascote. Era mesmo. Lava mais branco o Laib. Uhum. Ai, ai, tá bom. Mas vamos lá. Nem só de Catar vive as polêmicas desta Copa, que até aqui em terras brasileiras temos também nossas cotas de polêmicas e vergonhas nacionais, como, por exemplo, alguns dos senhores vai usar a camisa da seleção? Nope. Ah, eu vou porque eu tenho uma retrô aqui, dos anos 80, eu acho bonitona. Olha aí. E eu não... Diferente do que a maioria tá falando, assim, né, leva ela com... Ah, mas vou te confundir com o Bolsonaro, cara. Cara, eu tô falando de futebol aqui. É uma seleção que eu curti muito, né? As antigas e tudo. Quando eu tinha aquele amor pela seleção brasileira. E apesar de que esse ano eu nem tô torcendo tanto assim pra seleção brasileira. Meu Deus do céu, que amor, que eu quero que ganhe, sabe? Mas eu vou, sem problema. Então, assim, eu acho que um fator muito importante, porque assim como outras instituições mal intencionada, já roubaram outros símbolos, símbolos da fé, por exemplo, como a Pomba da Paz e o Coração de Maria e etc e tal, que são símbolos da fé, não são símbolos da fé pra mim, mas devem ser pra várias pessoas. Pra alguém, e eles meio que os pegaram pra si sem, indevidamente, o Bolsomerda também conseguiu macular o uso da camisa da seleção, né? E o Lula, nosso querido... Eu já falei isso pro pensador, ele tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Verdade. Que o Inominável fez pra camisa da seleção e pra bandeira brasileira o mesmo favor que o Adolf Hitler fez com o bigode do Carlito. Exatamente. O cara fica com um asco, né? Mas pelo menos aí, recentemente saiu algumas matérias falando que uma das prioridades do nosso querido Nine Finger, nosso querido Lulinha, será recuperar a bandeira brasileira e a camisa da seleção como símbolos não de uma facção, um fork do fascismo e do nazismo, e sim como um símbolo do povo, para o povo e pelo povo, que era o que deveria ser para aquele pessoal que é patriota, sem que isso signifique algum extremismo alt-right. Eu acho muito bom assim. Então assim, eu não censuro quem for usar a camiseta, tipo você, Felipe, que vai usar. Não tem problema, eu não vou usar primeiro porque eu não tenho. Nem vai comprar, né? Minha filha mais nova tem a camiseta da seleção que ela usava que ela usou em alguma Copa, pra alguma coisa da escola que ela fez, assim. Uhum. E ela veio me dizer: poxa, pai, eu tenho vergonha de sair com aquilo que podem dizer. Não de mim, porque eu sou pequena, mas de você como bolsonarista. Aí eu gritei por meia hora pelo choque disso acontecer. E tô fazendo terapia desde então. Outra coisa que está acontecendo, como vão dizer, consequência desses 4 anos de martírio político que a gente teve no Brasil é... Vocês estão vendo alguém enfeitar a rua? Cara, aqui em Fortaleza, duas semanas atrás eu vi um quarteirão aqui de Fortaleza, a galera enfeitando. Mas, realmente... Ah, minto. Ontem eu saí pra trabalhar e vi que pintaram aqui a quadra vizinha, a casa de uma senhora lá, ela pintou uma bandeira assim, rumo ao ex, né? Mas eles, eu acho que eles estão tentando fazer aquela recuperação que o pensador falou, de pegar o nacionalismo, aquele nacionalismo que você tinha pelo país, assim, que eu acho um pouco não, tóxico, não o nacionalismo, sabe? Em si, o patriotismo saudável, né, supondo que existe algum. Isso, exato. Eu nunca fui assim pelo país e pela seleção. Assim, meu Deus, eu amo meu país, não importa o que digam. Eu, inclusive, acho um país muito errado. Né? De tanto que fazem com a educação e com a saúde, que pra mim deveria ser prioridade, me deixam não dizer que eu sou um patriota. Mas eu entendo que as pessoas usam esse símbolo do futebol como um escapismo, sabe? Então... Eu tô vendo poucas pessoas, mas isso é engraçado. Aqui no interior do Ceará, tem uma cidade chamada Sobral. Eu acho que foi Sobral, que eu vi uma reportagem que estão enfeitando a rua toda, assim, pintando no chão, estão fazendo bandeirinha, sabe? Aquele negócio de vizinhança que é legal, que você junta a galera, faz, sabe? Que fica saudável pras pessoas botar a TV na rua. E isso eu sinto falta, cara, de ver a galera na rua botar uma TV agora, e assistir. Isso só tá assim bonito aí, Felipe, porque aí é o Nordeste. Uhum. O Nordeste, e o pensador tá aqui para não me deixar mentir sozinho, é a única região do Brasil que pode qualquer coisa. Oh yeah, baby. Tá? Oh yeah. Vocês podem até cuspir na cara da gente, que a gente agradece. É, tá? Mas cospe no sul primeiro que eu poder aplaudir. Né? Porque se tu pegar... É, aí vocês estão no olho do furacão. Exemplo, se tu pegar, por exemplo, Blumenau, então uma daquelas... bem arregada de cultura alemã lá para os lados de Santa Catarina e mandar o povo pintar as ruas, fazer tudo, vai todo mundo gritar: Bolsominion! Maldito gado! Não é? Cara, a história de fazer enfeite por conta da Copa do Mundo tá tão bizarra. Eu trabalho num curso de informática, Microlins, caso vocês não saibam. Conheço, tinha aqui em Fortaleza. A unidade onde eu trabalho, que é a unidade centro do Rio de Janeiro, os caras estão com dúvida se vão botar enfeite de Natal ou da Copa do Mundo. Olha aí. Porque as duas, vamos dizer, os dois eventos estão batendo um com o outro, né? E aí, a gente bota o quê? Guirlanda de Natal ou bandeirinha do Brasil? Aí o povo, bandeirinha do Brasil... Ai, na atual conjuntura... Ou seja, tá só enfeitado de Natal. É, assim, apesar de eu ser um zero à esquerda para esportes, como eu sou um zero à esquerda para a maior parte das coisas da minha vida... Eu via com muito carinho o pessoal, principalmente quando eu era criança, adolescente, o pessoal decorando as ruas, aqueles desenhos com giz no asfalto e etc e tal, que ficava um troço bem legal assim. E eu não posso dizer que eu tenha visto por aqui não, estou de volta no Rio de Janeiro, não no Rio Capital, mas na região dos lagos, e não tenho, infelizmente, visto nada assim, como vocês falaram assim, o pessoal que está decorando a casa pela Copa em si está tendo que botar legenda, né? Não basta mais colocar a bandeira do Brasil na varanda de casa, que podem pegar e dizer assim, é pelo Hexa, vai Brasil! Mas tem que botar pelo Hexa ou pelo menos um fora Bolsonaro ao mesmo tempo, pois é. Né? Não, mas se botar isso aí pode dar treta, vai o cara levar treta de casa. Aí vai tomar pedrada na janela e tal, tá uma situação bem complicada. Mas vamos uma análise bem rasa aqui com o Pires. Eu não sei se... Eu esqueci o que eu ia falar. Vocês falaram mesmo. Eita, porra, olha a síndrome de Dory aí. Não, eu ia falar da questão do enfeite, lembrei agora. As pessoas não estão enfeitando, lógico, tem essa crise política no país que dividiu, essa polarização e tudo, mas eu acho que também tem a ver um pouco com o reflexo da seleção de 2014. Aquela seleção da Copa do Brasil tinha uma esperança, que era uma seleção muito boa, e depois daquele 7-1, fiquei com um baque tão grande que eu acho que meio que foi, as pessoas foram desistindo da seleção brasileira. Mais ou menos, porque na de 2018 a galera ainda enfeitou bastante. Mas é porque voltou um pouco mais a esperança, não era que, né, o baque ter sido aqui foi foda. 2018 eu vi pouco enfeite aqui em Fortaleza também. Muito aqui pouco. Aqui no Rio teve bastante. Ainda tem enfeite da Copa de 18 nos muros daqui da rua do bairro, cara. Uhum. O povo não apagou até hoje aquela porra. E pelo visto, acho que eles vão só dar um retocado, eles não vão fazer novo. Pois é. Vamos até com 2018 escrito ainda nos enfeites, cara. Mas, eu faço um errorex além de 18. Rapidinho aqui, só para deixar vocês antenados com o que tá rolando. O feed Kenga lá do Água de Moringa, nosso querido Jota Santos, escreveu ali no YouTube, acompanhando a recepção da clínica. O filho dele está dodói. Melhoras pro Joãozinho aí, brother. Para ver o Nerdmaster é só acompanhar as dicas do Paranerd. E o canal do Will agora acabou de mandar um boa noite, seus trem. Fala, Will! Will! Bom, então o negócio é o seguinte. Vamos torcer para a seleção brasileira na Copa? Eu, particularmente, não. Eu não posso dizer que eu vá, não, cara. Meu país, minha terra natal, coisa que eu mais amo no mundo, Angola está jogando esse ano. Felipe, me avisa, me fala aí, Angola tá na Copa? Não. Eu não torcer pra porra nenhuma, vou encher os cornos de vida. Vou é beber e chutar pra mim. Torcer pela bola, cara. Camarões, pode ser assim, Senegal, Camarões, Tunísia. Eu tô um pouco dividido, cara, porque assim, desde 2002 eu tenho um carinho pela Espanha por conta do ídolo meu no futebol, que era o Raul, né? E depois eu fico pegando outros ídolos, Iniesta, Xavi. Mas hoje eu não tô tão desesperado com seleção assim, não, sabe? Brasileira. Tem alguns jogadores que eu gostaria de ver ganhando na seleção brasileira? Tem. Mas quando eu vejo o Neymar, cara, me dá um negócio. Esse merda. A gente quer ver o Brasil ganhar? Quer. Mas a gente não quer ver o Neymar ganhar. Pois é, cara. Não quer. Se você for olhar a lista da seleção brasileira, tem o Alisson, puta goleiro, cara, super humilde, o cara na dele joga pra caralho. Tem o próprio Thiago Silva, que merece ganhar a Copa, tá jogando demais. Mas aí você olha pra uma figura como o Neymar, que... Tudo que ele faz por fora aí, futebolisticamente falando, ele é um cara que fazia muita cera, derrubavam ele, qualquer quedinha ele rolava, fingia dor, sabe? Esse tipo ele de jogador. Ele derrubava a si mesmo, né? Tanto que ele foi ele virou um meme. Eu acho 2018, que ele foi, inclusive, o treinador da Carla Zambelli, né? Pois é, cara, aí é foda, cara. Eu não sei se vou. Eu tô dividido entre Espanha, Holanda. Eu queria que um time africano ganhasse também. Porra, podia, seria, né, cara? Seria o primeiro time africano a ganhar uma Copa do Mundo, sabe? Seria a Holanda ganhando o primeiro time da Holanda. Cara, eu vou torcer pra Senegal, cara. Não só porque Senegal nunca ganhou. mas porque Senegal também tem as bandas de mix com techno reggae muito boas, eu gosto bastante, cara. Vai, Senegal! Chuta essa porra pra dentro, Senegal, dentro! Um time africano ganhar seria maravilhoso, mas vocês não podem esquecer que tem a porra da Alemanha, da Argentina, da Espanha, Portugal, Brasil, que são times que são os favoritos, São né? os favoritos, é. Pô, me deixa sonhar, irmão, me deixa sonhar, cara. Não, eu tô com o pé completamente no chão, vô. Eu vou. Gostaria muito que Sérvia e Suíça fossem pra puta que pariu e os campeões do nosso grupo fossem Brasil e o Camarões, cara. Isso é maravilhoso. Camarões é complicado. É o problema, né? Bertoldo já falava, Camarão é a mãe! Né? Então. Não existe o Eto'o lá. Pois é, cara, mas eu acho. A Argentina vem bem também, então. Eu queria o México. O México chegando na fase final seria foda, cara. O Carlos Chaves, claro. Ah, sim, com certeza. Não é pelo Kiko, não? Não, pela turma do Chaves, por todos. Ah, tá. Então tá bom. Cara, e é isso. Acho que já tá bom, né? A gente já zoou bastante essa porra. Vamos ver o que vai acontecer amanhã na estreia, volta a dizer, do evento futebolístico que vai mudar a história das Copas do Mundo. Qatar versus Equador, cara. Puta, nossa, que jogo nunca, merda, velho. Eu nunca vou esperar tão pouco de um jogo. Não tenho muitas esperanças, não, mas na hora a gente sempre torce. Cara, eu vou assistir pelo bizarro. Na Equador, cara, é mais forte, né? Vou assistir pelo bizarro, cara. O Qatar tem muito jogador naturalizado. Não são do Qatar. É tipo quase isso. Isso é outra. Essa é outra polêmica também que eu adorei, que o Qatar, 78% do time do Qatar não são nascidos do Qatar. Não são nascidos lá, pois é. Nossa, que pesadelo. Já pensou se fossem brasileiros e fossem todos catarinenses? No, God! No, God, please, no! No! No! No! Mano, tá bom, ok. Com esse tuduche final, terminamos por aqui. Vida longa e próspera. Eu nem fiz a piadalha de se os gandula lá vão catar a bola também. Goleiro, né? You got an Herd Mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Voz Micê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, logo, no próximo programa. Até mais!